Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo. A edição de hoje do Nas Voltas do Globo vai ser um bocadinho aquilo que foi na semana passada a nossa edição dedicada a Portugal, mas uma espécie de resumo daquilo que foi a nossa emissão dedicada então aos vários pontos por onde Portugal passou. Eu vou destacar aqui Goa, precisamente porque foi o local onde estivemos mais tempo ininterruptamente, entre 1511 e 1961, ou seja, 410 anos. Foi tanto tempo que estivemos em Goa. Eu não vou alongar muito em termos de história, porque já sabem, não é? O Império Português durou mais ou menos entre as décadas de... aliás, entre os séculos. Bah, enfim, entre 1510, podemos designar assim, o maior auge da expansão, embora tudo comece em 1415, aliás, 1419, com a conquista de Ceuta, né? E acaba em 2002 com a independência de Timor-Leste. Deixa-me só dizer então que depois, portanto, de Goa, vamos também passar novamente por Malaca. Vamos ainda passar também por Damão e Lio. Vamos a Sumatra, Sri Lanka. Enfim, vamos fazer aqui uma viagem grande. E vamos acabar em Macau. Vamos fazer aqui uma viagem grande, então, pelas terras por onde Portugal passou, no nosso Império Português. Pois é, um império que durou até mais tempo. Praticamente durou... enfim, na sua íntegra, enfim, embora depois para o fim foi decaindo, mas durou quase 600 anos o Império Português. Procurando que Portugal é um país independente desde 1643. Perdeu a sua independência, é certo, durante 60 anos, mas recuperá-la aí depois, então, em 1645. E pronto, não me vou alongar mais, então mais, vamos ficar com este momento musical, começando por a música Lisboa, Não Sejas Francesa, e é com ela então que vamos seguir ou abrir esta edição do Nas Voltas do Globo, musicalmente, claro. Eu despeço-me com votos de uma boa tarde e até amanhã. Não namores os franceses, menina, ai Lisboa. Portugal amei duas vezes, mas certas coisas não perdoa. Vem-te bem no espelho, que se nada veio, e se o belo sempre atrai, vem. Segue o seu leal conselho, não deixes desgosto já teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, cadeia da minha, vai com os alfacinha caçar com o país. Lisboa, tens que namorados que dizem coitados com as almas na boa. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és sobre nós. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, cadeia peninha, vai com sua alfacinha caçar com Paris. Lisboa, tens que namorados que dizem coitados com as almas na boa. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és sobre nós. Tens amor às lindas fartas, menina. Ai, Lisboa, vela bem para quem te guardas, doncela sem citar-te enjoa. Tens ideia. valentes, naves e criados que vêm. Tem as modas mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vai ser feliz. Lisboa, cadeia de ninho, vá com tal facinha, caça com o país. Lisboa, tens camarados que dizem coitados, com as almas na boca. Lisboa, não sejas francesa. This is four? Four. E cantar até mais não. Nem sabem as bui putih tepi pantai berkilauan. Selagi alam membisikkan desau angin bagai pesan, di sana derai ombak menyerukan sumpah setia. Setia menjaga pantai Nusa Indonesia selamanya. Jiwaku ku serahkan bagai tanda rasa cinta. Pada pusaka nenek moyang yang mencipta Indonesia. Janjiku kan berbakti menegakkan Nusa Bunda. Janji baktiku bersajikan tumpah darah Indonesia. Nusa Bunda, janji baktiku bersajikan tumpah darah Indonesia. É noite de São João de Feitão, ninguém quer calar sabido. Com um cassicho na mapa chantal e um vaso de margarido. Passa uma chancha na ponta ro, com uma xota chibalões. Ao chão tu reis, ao chão contrais, cantar solidão para imagens corações. Olá, crucifixo de safata lapidar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, crucifixo da menina. Olá, crucifixo de safata lapidar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, crucifixo da menina. Papo seco de rugabilo, o mundo de ouro cobrijo. Onde é na rua sou pato, e sagrar cocijo. Também ouço o lembro de Deus, guia-te e tu pela mais. Eu sem parar, pois me cantar, cocijo, muito meu, eu sou a mais ninguém. Olá, cocijo. preciso ir só faltar a pitar. Pipi, pipi, pipi, e nunca mais afinar. É pés e anda aqui, aqui, que soprar. Pipi, pipi, pipi, cruxixo da manina. Ora, cruxixo e só faltar a pitar. Pipi, pipi, pipi, e nunca mais afinar. É pés e anda aqui, aqui, que soprar. Pipi, pipi, pipi, cruxixo da manina. Certos ao partir,